的作業です。 Alô, rapaziada amiga. No samba de primeira, hoje, gente da melhor qualidade. Marcelo D2, menino nascido em 67 no Andaraí, um autêntico cantor de hip hop que também gosta muito de samba. Polêmico, polêmico. Em 97, com a sua polêmica banda Planet Hemp, chegou até a pintar na cadeia. Mas olha aí, valeu a pena. Vendeu mais de 1 milhão de discos, olha que molezinha aí, ó. Mas agora em 2003, trouxe a batida perfeita que o projetou para o mundo e mostrou esse ritmo gostoso que chegou para ficar. Meu samba é assim, só se for agora.